Econo074 para o táxi, tem 98 a bordo, são 3 horas e 47, alterna Galeão. Alterna 288. Recife 260, alterna 288, 6313, boa. 6013, até o ponto de espera está livre no 074. 1 no 074. Salvador, boa noite, gol no 074, próxima ponte espera do 10, pronto? Gente no 074, Lima tem, pista no 0. A Lima tem o 074. Alça 305, posição 07, respeito, pelo menos. 3 de bola, foi só um transiente aqui, tranquilo. Valeu, manda ver. Uno 074 decolou aos 1-1, chame agora o controle Salvador em 1-19-35, senhor, bom voo. 1935, boa noite. Boa noite, Gol 074. Gol no 074, boa noite, contato radar na decolagem, Sabeu 360, sai da árvore, Eval, Sagaz. Ok, para o 360, Abo. Tinha dado a transição Elefa, é isso? Após Sagaz? Está afirmativo, é Arbo, Elefa, Sagaz. Muito grato. 972. Galeão, autorizado 320, dia 350, decola no Autorizado 340 para Galeão, cabeceira 10, beira da Eulida, uniforme Whisk 50, 119-35 é o controle, 5431 é o transponder. 5421 da Eulida, eu disse, chame pronto o posicionamento. Galera, é, da Eulida, eu disse 5421, obrigado. Código 209, chama agora Recife 251, alterna 133, decimal 25. Chama Recife 251, alterna 1332540, 14209. PLB de 5-3, alternando Natal, passando para o táxi. 4 horas, qual é o PLB? 53. 53, tem táxi autorizado, ponto de espera da 10 via Indy Alpha, quando pronto, torre 18-6-3305. Indy Alpha, com pronto. Solo Comodoro, boa noite, Oceaner 6224. 6324, boa noite. Para Recife, está pronto, cópia? Na verdade é o Oceaner 6224 Aracaju. Somente qual é a saída prevista, senhor? Ok, Aracaju o destino. É Pucajamo e depois Aracaju. Pucajamo, correndo? Pucajamo e depois de Jamo direto Aracaju. Pucajamo, Aracaju, obrigado. Nada. Salvador, boa noite. Terra 3305, espera 105, autorizado a alinhar e decolar da 10, 110 graus, coordenado 3305. Alinha e decolar da 10, 3305. 140, 074 a gol. Sente, aguarda a transferência, gol 074. 6224, copy. Senhor. Autorizado Aracaju, 190, 190, direto, decorda 10, esquerda, Puca Aracaju, 1935, 5422. 260, alterno 288. A direita, esquerda, decorda 10, perfura saída Puca, direto Aracaju. Controle 6905, entendido, transponda 5422. Decorre, 5422, 11935, curva esquerda, isso mesmo. 6935, curva esquerda, valeu. Cinco decolou os 20, chame o controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, senhor. 3305, tá. Então 3305, contato radar na decolagem, sobre o 330, Puca Aracaju. 330, Puca Aracaju, 3305. 3305, chama agora Recife 12685, alterna 133, decimal 65. 2685, 3305, 3305, obrigado, Sureta, boa noite. Boa noite. solo Salvador, Rio 5972, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi 5972. Repassará para o táxi. Manutenção. Salvador Approach, morning, webcast 5716, information Alpha 220 to flight level 150. Webcast 5716, Cocadante, Vampari, arrival since flight level 050. Flight level 050, 5716. Webjet 5716, confirm your heading. Heading 065. Confirm your heading. 065. Are you doing any deviation? Negative, sir. Okay, heading off my position to complete my arrival. Could you confirm? Fly heading Mari position to complete Mari arrival. Jet 5716. Mari position, Mari arrival. Thank you so much. Rio 5972 para o táxi, 4 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Livre táxi para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando pronto, torre 18 612, Rio 5972. 5972, Índia Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre, obrigado.